5729 da colagem 28, chama o controle 119 decimal 35. 1935, boa. Sané 6314, chame Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, 2085, boa. Utilizado, baixar travado, visual 925. Gol 925, torre 1 8, decimal 6. Boa tarde. Controle Salvador, 579, web, decolou na sua escuta. Web 5729, contato radar, visual 360, saída da Euleda. Da Euleda, 360, subindo, 579, web. Vá 925, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. November 600 Alfa Romeo, clear to take off, runway 10, wind 160 degrees, 07 knots. Take off. Pouso pistão 10, vento 160 graus 0 menos. Leve pouso. November 600 Alfa Romeo Airburn at 31, contact control 119 decimal 35. 1935, so long 600 Alfa Romeo. Radar November 600 Alfa Romeo is at a 2000 for flight level 430 in the right turn to Dale. November 600 Alfa Romeo, radar contact, climate factor 430, dial depart. Dial departure, flight level 430, and we're starting the right turn now, November 600 Alfa Romeo. Good afternoon. Salvador, boa tarde, 1395. 1395, essa notificação, chegada a Mari, desça para o 050. Mari, descendo 05, 0, gol, 3, 5, 5, 5. Chama a frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Gol 925 no salão 32, liga direita, chame salão 121, decimal 9. 219, boa. Gol 925, lembrando, se escuta. Boa, 2 Juliette, Papa. Web 5729, chamo Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 136, decimal 25. 251-3325, Web 5729, boa tarde. Romeu Oscar. Romeu Oscar, Livre Salão, chamo do Teletaxi. Então, ouvidos livres. Salvador, gol 977, portão 4, para o Brickback Sun. Setaxi, portão 3217, com 92 a bordo, 3 horas e 30, alternando Guarulhos para o táxi. Bate um dia alfa, noito medo, portanto, 3299. 1399, boa tarde, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vetor 160, grau 062. Vista para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, reporte estabilidade. Estimativo 2.000 pés, 014, reportará estabilidade LS, X-Ray, vista 10, gol 1395. Eco Delta, frequência livre para coordenação. November 600 Alpha Romeo, call Recife, frequency 125, decimal 1, enable 133, decimal 25. Okay, I understand it's 125, decimal 1, and it's unable 133, decimal 25, confirm.

Mídia boa tarde, Pontiméres 86-2014, grato. Juliette Romeu, desça para 1500, ponte para Cristo. Kilo Romeu Oscar, autorizado o ingresso, reportado em ponto, cabeceirão no site. Um 32 anunciado, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1 no meio 0 grau, 07 nós. Autorizado decolagem no 0, 32 anunciado da tarde. Solo Salvador para o táxi 35241, 58 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa é com 20. 0224. Onde agora, pode esperar chamar a torre 35241. Ou 1077, autorizado. Mantenha a ponta esperada 10. Mantenha a ponta esperada 2317, decolada 243, chame controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, 3217. Oi, Salvador, boa tarde, voo 395. Motor 395, boa tarde, qual é a sua aproximação? Climatia 195, está 1 milha do externo. Salvador, é o 3217 da TAN, decola na, da Eoleda, se escuta. TAN 3217, contato radar, sujo 360, saída da Eoleda Bridge. Da Eoleda Bridge, ciente, 3217 da TAN. Bono 395, check tem autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 072. Temativo autorizado pouso, reporte embaixo travado, gol 1395. Kilo Romeo Oscar decolado, 45, chame controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. 077, visão na, com a aeronave da final da 10. Controle, boa, o Kilo Romeo Oscar, decolado no 7, solicita 2500, direto morro. Oscar, suba para mim. Oscar, Alfa, suba para 1500 pés, evita o tráfego no sentido oposto, bater no meu pé. Kilo Oscar Alfa, suba para 1500 pés, devido a tráfego no sentido oposto. 1500 pés, ok. Kilo Romeo Oscar, mantém controle visual e zoa no meu pé, no corredor acima. Atente ao tráfego no sentido oposto, vem para 1500 pés. Autoriza 2500, direto para o São Paulo. Kilo Romeo Oscar, aguarde. Vou direto para o São Paulo, aguarde para a subida. Vai prosseguir, achei a minha pede, Kilo Romeo Oscar, obrigado. Onde Kilo Oscar Alfa? Kilo Oscar Alfa, suba para 1500 pés, devido ao tráfego no sentido oposto, manter 1000 pés. Positivo, estou subindo para 1500. Uno 399, chama Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25. Oi, boa tarde, gol 1755, ciente da Papá, autorização para convívio. Autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1, 60 graus, 07 noite. Tive 5241, mantém a posição. 5241 já ultrapassou o ponto de espera sem autorização, ok? Vou me manter, vou até o farol de Itapuã e retornarei pelo corredor até em voo de propaganda, positivo. Kilo Oscar Alfa, positivo. Ué, FM720, desça para 4.000 pés. O ajuste 1.0.4. Boa. Essa é Ponte retornando para o Farol da Barra. Trabalhei para o Rio Farol da Barra, que volta a Alfa Mil Pés. Controle, boa tarde, gol 1077. O 1077, contato radar, sujou 360, saída da El Líder. Da El Líder, subindo 360, 1077. Azul 4206, desça para o Nijô 050. Meu Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo decolou de Grupo Zulu-Zia, ela vai com proa de Salvador, vai manter aqui a CF4 a bordo. Código alocado é o 02111, com o Oscar Bravo. O meu Oscar Bravo deve estar visual com o campo. Afirmo. O meu Oscar Bravo, chame torre, noite esse mal meia. Esse é Bravo. 2231, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. 6720, informa velocidade. 2209. Azul 4206, 2 velocidade para 2009. Sim, 2 aeronaves. Está na rotatória, ingressando no circuito para pouso, vai passar com 3 já. O meu fica bravo. Romeu Oscar Bravo, confirma em pista que deseja de pousar. É, cara, eu tô a 4-3, se puder cruzar a 10, 8, passar pousando 4-3. Trip 5, 241, decolada 50, chama o controle 119, chama o 35. 1935, quero me desculpar mais uma vez, obrigado, bom trabalho. 5, uma boa tarde. Para prosseguir. Azul 4206 desça para 3.000 pés. Confirmando ajuste, senhor. Ajuste é 1.0.4. Web 6720 desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.4, autorizado LS, é posto estabilizado. 2.000 pés na fala estabilizada, 6720. Salvador, nosso boa tarde, 35241. 5241, contato radar, jogo 200, saída Arvo. Vamos subindo para o nível 200 na saída Arvo. Possibilidade de voar mais direto ao destino? E 5241, mantém a saída. Mantém a saída Arvo. 5241. Azul 4206, reduz velocidade para 1.709. Será o número 2 para aproximação. Solo Trip 5219, acionou, está com 47 a bordo, 35 de autonomia, Altera Salvador, está pronto para o táxi. Romeu Oscar Bravo, autorizado pouso no pátio 3. Bravo. Feliz para a coordenação. Controle 4206, aeronave aqui de 11 para 12 horas. Azul 4206. Passarinho 2231, ciente, mantém a posição. Vai reduzir mais, vai chegar 12 Tenente Azul 4206, o Boeing 732. Pesado, 6720. Web 6720, completa aproximação, torre no 8.6. 8.6. Trip 5495. 7.20. Habilidade 6720, continua a aproximação, agora é pista livre. Guardado, está dentro. Passarela 223, um autorizado de decolagem, pistão 10, vento 1, 70 graus, 062. Azul 4206, desça para 2000. Romeu Oscar Bravo, no salão 55, no autorizado o corte. Para o táxi. 106 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, na altura da Campina. Índia Alfa, ponte 326, com o número 75, boa tarde. Pouso na 10, vento 180 graus, 069, check-in de pouso. Baixou e travou, livre pouso na 10, 7.20. Passaria 223, zona decolado, 5.5, chama o controle, 119, decimal 35. Tomará controle, 119, 35, 2231. Aproximação, torre, 18, decimal 6. 26, boa noite. Torre Salvador, passarelo 2231. Azul 4206, continua a aproximação, número 2 para pouso. Controle, passarelo 2231, decolou de Salvador da pista 10, em ascensão, cumprido perfil, sair da mão. 2231 na guarda, contato radar. O controle, é, quando possível, o 2231 solicita proa direto de barreiras. Gente, passarelo 2231 na guarda. Trip 5241, mantenha o perfil da saída. Sete 720 no solo 57, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Resumado. O 4206 segue trem autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 06. Teve pouso, pista 10, azul 4206.